get the slug. CB4 gusto, your luck low. I didn't know to Эй, крутой лошкита. Чипу отталаю, его жаля, но сия. На дайний день войну завала, пока куноски жда. Улею да тривы жуда, на унио на мет мусел. Сок герой на миссел. Аки нон тем пеша, Деус е майс. И у диабу нон преста. Фамилия ста удар, сержада на роща. Герой де фе, нон треме, нон жел. Носу Деус, jamais perдeu uma guerra. A batalha só acaba quando ele dá a última palavra. Ritmo, amor e poesia. A palavra pregada através da batida. Sem essa de placa, somente as boas novas. Jesus Cristo batiza, liberta e salva. Só ele é o caminho. O inferno todo treme quando vê os quentes. Na pura calma, na cautela, eu sigo em frente. A banca tá formada, é nós que tá. Lavado e remido, mitigando está. O inferno todo treme quando vê os quentes. Na pura calma, na cautela, eu sigo em frente. A banca tá formada, é nós que tá. O barco submerso, remando contra o mar. Tempestade se levanta, tentando me afundar. No sopro do vento, uma voz é me dizendo: pode acreditar, na chegada do porto, sua vida vai mudar. Grandes portas irão se abrir, essa nuvem vai passar. Quando acabar a tempestade, o sol irá brilhar. Da cinza, Jesus vai te erguer. Uma nova história você vai viver. E não será como antes, de agora em diante. Ungido és pelo Senhor, pra lutar e ser mais que vencedor. Seus inimigos ficarão envergonhados em te ver. Ungido, honrado, revestido de poder. Quando Deus se prontifica pra te dar a vitória, o céu se abre, o inferno fecha as portas. O inferno todo treme quando vê os crentes. Na pura calma, na cautela, eu sigo em frente. A banca tá formada, é nós que tá. Lavado e remido, mitigando está. O inferno todo treme quando vê os crentes. Na pura calma, na cautela, eu sigo em frente. A banca tá formada, é nós que tá. Lavado e remido, mitigando está. Pode acreditar, tudo é possível pra aquele que crê. Do chão desvalido, Jesus pode erguer. A fé tem o poder de montanhas remover. Basta somente você crer pro milagre acontecer. Meu irmão, não teme as lutas nem a tribulação. Com Jesus é só vitória, você é mais que um campeão. Você tentou de tudo e nada mudou. Bateu em tantas portas, sofrimento aumentou. Mas hoje Jesus Cristo a sua vida transformou. Glória e aleluia, louvado seja o Senhor. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois só ele é digno de toda adoração. O inferno todo treme quando vê os crentes. Na pura calma, na cautela, eu sigo em frente. A banca tá formada, é nós que tá. Lavado e remido, mitigando está. O inferno todo treme quando vê os crentes. Na pura calma, na cautela, eu sigo em frente. A banca tá formada, é nós que tá. Lavado e remido, mitigando está. O inferno todo treme quando vê os crentes. Na pura calma, na cautela, eu sigo em frente. A banca tá formada, é nós que tá. Lavado e remido, mitigando está.